É fé e estilo, rapá. É. Aumenta o volume do som. É isso mesmo. Afaste todos os seus móveis. Tá na hora de dançar, irmão. É, falou sério. O seu nome me traz refrigério. Só o seu nome me mantém esperto. Só o seu nome é que me dá sustento. Só o seu nome é que me deixa dentro. É, só no seu nome é que eu confio. E esse grande, grande homem é Jesus Cristo. E esse homem é quem me mantém vivo. Sem treta, sem dúvidas e sem conflitos. Esse homem é que me dá o cobertor conforme o frio. Quando penso que não, ele está comigo. E esse grande, grande homem é 100% justo. E esse homem é minha armadura e o meu escudo. É que te dá alívio. Pra fazer um som legal. Ele tem os braços fortes, ele é o maior. Seu nome é poderoso, ele me dá consolo. Até quando me deito, tenho um sono gostoso. Sabe quando me levanto, sabe quando me canso. Esse nome eu louvo em casa, em qualquer canto. Me livrar do sufoco das guerras, saio ileso. Tiro das minhas costas toda dor, todo peso. Nesse nome eu confio, esse homem eu sigo. Pois ninguém verá o Pai se não for por Jesus Cristo, que é o grande homem, o grande vencedor invicto. Quem é que te dá alívio? Quem te livra do perigo? Tudo pode fazer. Ele transforma o fraco em forte, põe inimigo pra correr. Ele vira o jogo só pra ver você vencer. Seja qual for a situação, eu sei que você quer vencer. Só o seu nome faz fogo do céu cair. Só o seu nome faz a vida existir. Só o seu nome me deixa feliz da vida. Somente com o seu nome eu encontro saída. Transforma o dia de tristeza em um dia de alegria. Transforma o dia em mil, transforma mil em um. E esse nome é minha vida, é o número um. Nunca me deixa sozinho, nem mesmo no labirinto. Seu nome é mais que perfeito, seu nome é Jesus Cristo. Me protege de tudo e de todos. Me protege de tudo e de todos. Me protege.